música do Vozinho mais estourada em todo o Brasil. Eu só paro de beber se a minha vozinha voltar. Eu largo a minha paga vida de galinha. Hoje a minha meta é me embriagar. Só ligue pra tua mulher, diz que não tem hora pra chegar, porque tem o danado bebendo e chorando no bar. Garçom, vou dizer o que é que rolou. Beijei outra boca, mas foi sem amor. Porque amo ela, sou louco por ela. Se ela não voltar, eu vou dar PT. Eu sou paro. Eu só paro de beber.